Brigada Juliette Vitor Sá. Segue via Alfa, chamante da Júlia, 4060. 3805, puxa seu nome 2, chama pra início e tarde. Para o site. Autorizado, é o número 1, desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado, está livre das restrições da carta. 7, descendo 2000, com 1020, reportará estabilizado, F6740. Tango Índia Bravo 510, reporte na 20ª milha, afastado. Reporta na 20ª, sob controle do cacete, Tango já estava passado para Simões Filho, e Simões Filho para uma direta, para Cachoeira, Tango Índia Bravo. Ciência. Salvador 520 na Prodiamã. 5220, SL identificação, autorizado chegada a MAN, desce para o nível 080, o ajuste no 020. 080, 020, 220. Controle Salvador, bom dia, azul 4207 decorado, Salvador, passa 2000 metros. Azul 4207, bom dia, contato radar, sobe para o nível 360, saída da L. 3 horas, só para dar azul 4207. Controle, autoriza a sessão 1000 pés, também já estava? Autorizado, também já bravo. Bravo. Vitor Carri, forma o tráfego na sua posição de 2 horas, é o tráfego de pequeno porte mantendo 1.500 pés ainda negativo na escuridão de controle, reporte visual com o mesmo. Ok, 1.750 de destruição, eu coordenei com ele na livre aqui, o Vilete Vitor Carri, paciente. Paciente. Falador, muito antigo, 777, sem quebrar a informação mais, posição 05. 777, não tinha foto. Eu chego, eu poderia fazer uma café da Bel? É, da El, isso mesmo. Obrigado. Controle, estamos já bravo. Prossiga. Estamos já bravo, agora já tem controle, direta pra... Patrulho muito bom dia, tá? 3895 cruzando 2000, possibilidade voando atrás dela. 3895, bom dia, contato radar, sobe para o nível 340. Presente da El após da El Leda, após Leda Bridge. É, 340. Que Luísque, ciente, reporte visual com o local de pouso, local de local para cópia remetida. Desce para o de tráfego, reporte passando 2.000 pés. 6740 estabilizado. Estabilizado no momento, 6740. Torre no 8, decimal 95. 1895, F6740. 0 via Peruíque, 50 BDS e após direto ponto seguro. A subida da El, Leda, após Leda direto, curva direita, ponto de decolagem. 5517 é o código, 1208 é o controle. Estabilizado ponto seguro, 340 decola BDS, CD da El, transição Leda, após direto, ponto 350 BDS, ponto seguro. 5517 transponder, 208 ao controle, o gol, 1777. 1777, protegimento correto, sobre a possibilidade de trânsito. Chamará. No 4207, centro Recife no 251, no 3325. 251, no 3325, ao 4207. Alfa Vitor Juliette, prossiga via corredores, reporte Paripe. Reporte Paripe, Alfa Vitor Juliette. Bravo que o uísque confirme a altitude que mantém, que passa. Bravo que o Luiz, que tem frequência livre, chame para regresso. Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego nessa posição de 11 horas, 4 milhas, é um Bravo Eco 58 com 1.500 pés. Trip 5220, desce para o nível 050, ajuste na 020. 050, na 020, nós chamamos a Mike. Salvador, está 3895, vai cruzar o 120. Aguarde transferência 3895. Tá favorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Juliette 6740. Gente, Mike Charlie. Leda, Brice, curva direita, curva decolagem. 5525 é o código. 5525 é o código. 1208 é o controle. Está correto, eu não vou te dar adicionamento. A transmissão está muito baixinha, tá ok, 3.9? Bom tempo, como a recebe agora? Agora melhorou. Tango India Bravo, prosseguir condições visuais, sem frequência livre. Então 3604, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 020. Sim. 3604, copiou o controle. Não ativo, 050, 1020, poderia vacuna. Foi TAP, 3604. TAP, 3604. Então, 35220, vai até dar um pequeno desvio aqui à nossa esquerda, e já dá uma formação. Gente, 35220, reporte na proa de Duna. Autorizado, Duna, dá presente? A proa de Duna livra a formação? Livra, sim. Então, vou em Duna, desce para 3.000 pés, o ajuste na 020. Duna, na 020, 3.000 pés, 5220. Oi, Juliette Vitor Charlie, pode chamar a torre? Juliette Vitor Charlie, torre no 895. 895, muito obrigado, um excelente fim de semana. Igualmente. Obrigado. Salvador, Mike Charlie Anki, vertical posição Vera Cruz, está a 1.500 pés. Gente, Mike Charlie Yankee, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, é um Charlie no 50, mantendo no 1500 pés. Ok, está ciente do tráfego, mas não visual o Mike Charlie Yankee. Solicita aí descida para 1000 pés. Para aguardar um minutinho, está fazendo alguns dados, seu plano de verificação está sempre registrado. Senhor, aguarde só um minutinho. Agora está me confirma, a matrícula do senhor é o Força Aérea 2718 ou o Força Aérea 2719? Porque eu tenho dois planos. Qual é a mínima limpa do Mike Charlie Young? Chegou com o de risco, aguardando o projeto. Gente, reduza para a mínima limpa, desce para o número 100. O ajuste em Salvador no 020. Ajuste no 020, descerá para Viu, vai calhar. Alfa Vitor Juliette, voe para a rotatória. Reporte visual para o campo. Até a rotatória, até a 324, Alfa Vitor Juliette. Charlie Yankee em Taripe, faça 360 pela esquerda. Ótimo. Autorizado Recife 290, que é o nível correto, via Peruí 58, o Caracaju a subir da primeira curva à esquerda, 5463 é o código, 120, décimo 8 é o controle. 05220. Correto, livre acionamento, sempre em destaque. Rotatória, yeah. 2785, Luna completa, torre na noite desse nome. 2785, 1185, 5200. 1185. 95, 5200. Então 3604, após o TAP, desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado no LS. Então 3604, copiou o controle? Afirmativo. Após o TAP, desce para 2000, 3604. Torres. Bom dia, o 728 RF, informação mais alta de atenção a Recife. Opa! 5728, autorizado Recife 350, já permite 8 Bucaracaju, subida, curva esquerda, 5536, código 120, decimal 8, ao controle. Autorizado, Recife 350, decola da Alamo Zé Bucaru, recurso 102 Recife, perdeu, transponder e controle 20, decimal 8, só que 20, decimal. Correto, vamos para posicionar? Parece. Charlie Yankee, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Charlie Yankee. Romeu Mike Charlie Yankee, visual com capa. Mike Charlie Yankee, torre 18, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Sotaque do Sotaque 31, 91192, a bordo, 3 horas e 40 ao 740. Autorizado, Pátio 30 e Alfa, ponto de espera, chame 2, 8, 1. Pátio e Alfa 295, chegar, boa tarde. 220 livrou via Echo. 220, taxa autorizada, Alfa Juliette, remonta 13. Alfa Juliette 13, 5220. Localizador visual da 3604. 3604 completa, torre no 8 decimal 8, me confira o seu aviso, por favor. 04 é o seu aviso, autorizado o táxi até a hotel, chame no hotel. Beijo, 04, controle. Então, 1 quilo, muito bom dia, prossiga.